Tô em pedaços pouco a pouco, enquanto me despedaço, me esforço até os ossos e ainda é muito pouco. A cada trago mais me foda, a cada gole mas eu morro. Vivo o tempo que ainda tem, eu vou vivendo feito louco. Atento aos vermes e sirenes, sanguessugas que se ferrem entre um no cu do outro e na vaidade que se queime, que eu me queimo com as pontas e a mente derrete, dando tchau pros mão de onça e também por sete, vomitando linha torta, incomodados que se fodam, porque aqui o bonde incomoda. Pulando, roubando a praia, sós gostosa, meu nome é sob droga, que se foda, essa é a hora, família 4:20, neguinho, RJ, o mais 4 na escolta. Hoje eu dispensei a coca e almocei com a manga rosa, ok. Tô japa, japa, japonês, mal já marcou 4:20, e olha nós aqui outra vez, e olha nós aqui de novo. Por onde cê anda, tromba, com algum desses escrotos, somos nós, turma do fundo, banda podre, dançando no túmulo de papo com o morto. O homem é seu lobo. Vomitando linha torta, incomodados que se fodam, porque aqui o bonde incomoda. Pulando, roubando a praia, sós gostosa, meu nome é sob droga, que se foda, essa é a hora, família 4:20, neguinho, RPRJ. 4:20, essa é a hora, deslota e aperta a tora. Geral sabe que ela gosta quando toca, ela rebola. Nas praianas do RJ, fumando um boldo da Califórnia, com cheirinho de vitória. A minha hora é agora. Me odeia ou me adora, elas dizem que o estilo é foda, eles dizem que eu sou feio, mas tão sempre seguindo a moda. Recalcado, senta e chora, eu quero em euro, eu quero em dólar. Mais cheirosa, mais gostosa, eu tô no mundo pra fazer história. Vomitando linha torta, incomodados que se fodam, porque aqui o bonde incomoda. Pulando, roubando a praia, sós gostosa, meu nome é sob droga, que se foda, essa é a hora, família 4:20, neguinho, RPRJ. 4:20, hora da fumaça, rofe mansa, se japa, toda hora é hora, meu camarada. Despelota o canque, reaperta as bagas, recreio do meliante, haha, não passa nada. Got a medicines, I have your bitches, my LS dreams. Protect my team, fuck the models of the magazine. You know what I mean, guns with green. Tomando a praia de assalto, fazendo um ofensor chapado. Capanga, escoltando as gatas de ricanga. Pegando um bronzeado, incomodados que se fodam. Mete o pé, recalcado, tá? Eu, meu maninho, já pista, só periculoso e surtado. Acabando com 7-1, bom de chegou, sente o futum. Essa guia ficou bolada, vamos apertar mais um. Do sem filtro, instinto selvagem, objetivo ativo, radioativo. Contra o sistema corrompido. Vagabundo me chama de drogado, mas nem imagina que já somos drogados desde a primeira vacina. Haha, que já somos drogados desde a primeira vacina.